Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta sexta-feira, a Rádio Antena Web apresenta... Entrevista com o José Ângelo. A propósito do lançamento do seu mais recente trabalho, Choram as Rosas, vamos conversar com o cantor e produtor José Ângelo, que está há mais de 20 anos no mundo da música. Uma entrevista onde pode ficar a conhecer um pouco mais sobre este trabalho e a vida artística deste nome importante da música nacional. Conversamos também com Inês Botelho, uma escritora de Vila Nova de Gaia, que tem vindo a chamar a atenção da crítica com O Passado Que Seremos, o seu mais recente livro. Saiba quem é esta escritora, e não só, que com apenas 24 anos já conta com 5 livros lançados. Entrevista com o cantor José Ângelo e com a escritora Inês Botelho. Esta sexta-feira é mais uma edição de Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. A Terra voltou a tremer no Japão. Mais um sismo, desta vez de magnitude 7,4, avançam as primeiras notícias, e uma retificação ainda não certificada diz que é apenas 7,1. É o segundo maior das mais de 300 réplicas que o Japão já sentiu desde 11 de março. Várias ultrapassaram a intensidade de 6, mas apenas uma havia ultrapassado a magnitude de 7. A magnitude certa do sismo está ainda por apurar, mas jornais chineses e brasileiros já vão avançando com fuga radioativa na central nuclear de Onagawa, depois de água se começar a infiltrar dentro da central. Aliás, o epicentro deu-se precisamente muito perto desta central nuclear. As centrais de Ogidashi e de Rokkasu, que servem de tratamento de resíduos nucleares, estão a funcionar com sistemas de refrigeração suplentes. Onagawa está quase sem refrigeração, já que duas das três linhas elétricas que suportam a central foram destruídas com o abalo desta madrugada. A Antena Web acompanhará a par e passo todos os desenvolvimentos com especiais de informação, sempre que se justificar. Noite europeia inesquecível para os clubes portugueses. Porto, 5-1 ao Spartak Moscovo com 3 golos de Falcão. Benfica, 4-1 ao PSV de Eindhoven com 2 golos de Toto Salvio. Braga, 1-1 em Kiev com autogolo dos do Dinamo. Uma noite europeia única para Portugal, com as 3 equipas em vantagem na eliminatória. Porto e Benfica praticamente garantiram uma passagem às meias finais. O Braga conseguiu apenas um empate, mas no território mais difícil, fora. O único jogo que não teve equipas portuguesas também acabou em goleada, com 5-1. Do Villarreal ao Teventa. Numa noite que se foi memorável pela positiva para os portugueses, foi para esquecer para os holandeses, que sofreram 9 golos, marcaram apenas 2. Assassinadas ontem 12 crianças numa escola no Brasil. Numa escola do Rio de Janeiro, um atirador entrou numa sala de aulas e atirou a matar, fazendo 12 vítimas mortais, todas elas crianças. Uma falha elétrica deixou mais de 50% dos venezuelanos sem luz. A falha elétrica ocorreu ontem e atingiu sobretudo o litoral venezuelano. Caracas ficou 100% às escuras, ou às claras, já que a falha ocorreu durante o dia. Em declarações a uma agência de notícias latino-americana, a justificação foi apresentada. Uma falha na principal linha elétrica da Venezuela gerou uma quebra de 6 mil megawatts em toda a rede elétrica daquele país, deixando algumas cidades, como por exemplo Caracas e Táchira, 100% sem eletricidade. Expulso embaixador equatoriano dos Estados Unidos. A medida acontece em retaliação à expulsão da embaixadora norte-americana do Equador. Luís Gallegos viveu ontem o seu último dia como embaixador nos Estados Unidos da América. Recorde-se que Heather Oates, a embaixadora norte-americana no Equador, foi intimidada a abandonar Quito, a capital do Equador, no tempo mais breve possível. A expulsão está relacionada com um telegrama que supostamente Heather Oates terá enviado ao Departamento de Estado, generalizando a corrupção na polícia equatoriana. como a embaixadora se recusou a comentar a envio deste e-mail, entretanto publicado pela Wikileaks, o governo equatoriano optou por expulsar a embaixadora norte-americana. Os Estados Unidos dizem ser injustificada a expulsão da diplomata e retribuíram ontem a destituição com a expulsão do embaixador equatoriano dos Estados Unidos, Luís Galego. O Antena News termina por aqui. Regressa na próxima segunda-feira às 11h40. A informação esportiva regressa às 8 da noite em mais um Desporto Antena. E, entretanto, poderemos acompanhar em qualquer altura com especiais de informação o que está a acontecer no Japão. Recordemos, uma fuga radioativa em Onagawa está a ser avançada por jornais chineses e brasileiros.